my son to believe in that man. Racist human being, racist where we live. Shame and regret of the pride you once possessed. For more there is Taurus. One more começamos muito bem com Sepultura, Territory, aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 10 minutos, a gente começou um pouquinho atrasado aí por problemas técnicos no nosso software de transmissão, mas já estamos funcionando aqui para mais um programa. Vamos ver se temos alguém online aqui na nossa live. Na verdade, temos 5 pessoas assistindo, mas eu não consigo ver quem é, infelizmente. Antes eu conseguia ver quando as pessoas entravam, agora não consigo mais. Então, quem estiver aí na live do Facebook, dá um alô para nós, manda uma mensagem legal para a gente poder responder para vocês. Temos ouvindo também na rádio o Bill, que está lá em Guarulhos ouvindo a gente. Muito obrigado, valeu. Tem uma para você hoje especial aí, hein, Bill? Não perde, não. Meus pais também estão lá ouvindo a gente, sempre. Muito obrigado, mais uma vez. Legal. Então vamos continuar aí o programa de hoje. A gente vai agora com uma banda americana de São Francisco, formada em 1979. Eles tiveram uma sequência de hits durante os anos 90, durante os anos 80 e começo dos anos 90. O seu álbum de maior sucesso, chamado Sports, foi lançado em 1983, mas a popularidade explodiu com o lançamento do filme Back to the Future, que foi lançado em 1985, com sua música The Power of Love como tema central do filme. O nosso som de hoje também vem dessa trilha sonora. E a gente vai curtir Huey Lewis and the News com Back in Time. Remember, Radio Station. Aí tivemos Huey Lewis and the News com Back in Time, da trilha sonora de Volta para o Futuro. O Bill lembrou a gente aqui, realmente, tá passando os três na sequência na TV agora, tava até vendo, desliguei para começar a transmissão, mas tá passando os três filmes na sequência. Essa vem do primeiro filme da trilha sonora de Back in Time, de Volta para o Futuro, e essa chama Back in Time com Huey Lewis and the News. Legal, vamos continuando o programa de hoje. Hoje a gente vai ter os pedidos dos ouvintes da semana passada atendidos. Logo eles vêm aí, espero que as pessoas estejam ouvindo para curtir. Legal, e agora a gente vai com uma banda canadense formada em Winnipeg em 1973. Teve uma série de hits nos anos 70, vendendo mais de 7 milhões de álbuns apenas naquela década. Seus fãs são carinhosamente chamados de Gearheads, que é devido ao formato do logo da banda. São 10 álbuns de estúdio na carreira, 6 álbuns ao vivo e 11 compilações de sucessos. A gente está falando de Beckman Turner Overdrive com Hey You. Mais uma banda familiar aí na Neo Rock Zone, formada por irmãos e primos aí, em algumas passagens da banda, algumas formações. Esse foi Beckman Turner Overdrive, ou mais conhecido como BTO, como é mais conhecido aí por todo mundo. Legal, grande som. Vamos continuando o programa, são 8 horas 21 minutos, hoje é dia 9 de abril, estamos em quarentena, não podemos sair de casa, mas vamos curtindo um rock and roll. Legal? Então vamos continuando o programa de hoje. Agora a gente vai com uma banda de glam metal, formado em Richmond, na Virgínia, em 1989. Eles ficaram muito famosos nos anos 90 com os singles Reach for the Sky, Don't Treat Me Bad e All She Wrote, além das power ballads I Live My Life For You e When I Look Into Your Eyes. No American Music Awards de 92, eles ganharam o prêmio de melhor novo artista de hard rock, batendo bandas como Nirvana e Alice in Chains. A gente vai ouvir mais uma das power ballads dos anos 90. A gente vai curtir Firehouse com Love of a Lifetime. grande balada de Firehouse. De Firehouse aqui na Neo Rock Zone. Estamos curtindo mais um programa sob quarentena. São 8 horas e 26 minutos. Temos mais algumas pessoas ouvindo a rádio com a gente. A Daniela, que trabalhou comigo, Daniela Gragnato, estudou comigo no Santa Maria há muitos anos atrás. Muito obrigado por ouvir a gente. O Marcos Steiger também está online com a gente ouvindo. Muito obrigado. Quem puder, deixa um alô ali no Facebook, na nossa live, que a gente vai comentando também. Deixa seu pedido de música que a gente manda na próxima semana ou no próximo programa. A gente não garante que é na próxima semana, mas no próximo programa a gente garante. Legal? Queria convidar vocês para ouvir os nossos programas antigos. Quem não teve a oportunidade de ouvir ao vivo, a gente coloca os nossos programas num site chamado www.archive.org. Lá você pode baixar o programa, você pode ouvir o programa lá no site mesmo. Então você entra em www.archive.org, aí tem lá a barra de procura, você digita Neo Rock Espaço Zone, vai aparecer quase todos os programas que a gente já fez desde o começo da rádio aí, quase 3 anos atrás, desde os programas pilotos que não foram ao ar, os últimos programas, um ou outro que não foi gravado por algum tipo de problema, mas a maioria está lá. Então é só entrar, curtir o programa, você pode baixar, colocar num pendrive, ouvir no carro, enfim, dá para ouvir de qualquer maneira. O Birigui, nosso amigo lá da Austrália também, quando não consegue ouvir ao vivo aqui, ele baixa lá e ouve depois o programa. Quase sempre, que ele vai trabalhar lá, é dia, então ele está indo trabalhar, então ele ouve depois. Então, www.archive.org, assim que terminar esse programa, a gente está gravando, a gente sobe o programa lá e já vai ficar disponível com um setlist para vocês curtirem. Legal? Isso aí, então vamos continuar o nosso programa de hoje. Agora a gente vai atender 2 pedidos da semana passada. Então o primeiro é uma banda formada em Leyton, no leste de Londres, em 1975. Eles são os pioneiros do New Wave of British Heavy Metal. Seu sucesso inicial veio no início dos anos 80. Após inúmeras mudanças no line-up, eles emplacaram uma série de álbuns de ouro e platina nos Estados Unidos e na Inglaterra. Apesar de não ser sua formação mais famosa, a gente vai ouvir uma música nova que veio no álbum da coletânea Best of the Beast, de 1996, com Blaze Bayley nos vocais. O nome da música tem tudo a ver com o momento que a gente vive, apesar da letra da música dizer alguma coisa um pouquinho diferente. Esse é um pedido do Google, nosso amigo de rolês de moto. A gente vai curtir então Iron Maiden com Virus. Thank you. Iron Maiden com Virus aqui na Neo Rock Zone. Eu tava falando quando eu coloquei a música que essa música, na verdade, o nome é Virus, mas ela fala do nosso vício na internet. Então não é bem vírus como a gente tá com o Covid, mas é um vício na internet que a gente tem. Então fala aí desse tipo de vírus, desse tipo de vício que a gente tem na internet. Grande som aí do Iron Maiden na fase do Blaze Bailey. Eu particularmente gosto, muita gente não gosta, porque o cara teve que entrar para substituir Bruce Dickinson, mas é uma fase legal também, tem as suas músicas legais. Legal, vamos continuar agora com mais um pedido de música. Essa é uma banda canadense formada em 68 em Toronto, muito conhecida pela sua musicalidade, composições complexas e uma variedade eclética de temas nas letras, como ficção científica, fantasia e filosofia. Esse é um pedido do nosso amigo Paulão, da semana passada, que ele pediu um som das antigas dessa lendária banda. Então a gente escolheu uma do segundo álbum de 75, que é o primeiro com Neil Peart na bateria. gente vai curtir então Rush com Fly By Night. Aqui na Neo Rock Zone com Fly By Night, álbum de 75, o primeiro com Neil Peart na bateria, que perdemos aí em janeiro desse ano, uma perda enorme para o mundo e para o mundo do rock. É isso aí, continuamos então com o programa. A gente vai agora com mais uma banda britânica, foi formada em 77 e o som deles teve influências de jazz, folk, country e o blues rock de J.J. Cale, que foi uma grande influência. O primeiro single de 78 já chegou alcançando o top 10 nas paradas britânicas e americanas. E o seu álbum de maior sucesso de 1985, sozinho, vendeu 30 milhões de cópias. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2018. E a música que a gente vai ouvir hoje vem do último álbum de estúdio de 1991, chamado On Every Street. A gente vai curtir então Dire Straits com Colin Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell me I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. hear all of them. Do you need a building? Can you come to the phone? All in Elvis, I'm here all alone. Zone, your online radio station. Aí até os últimos acordes de Colin Elvis com Dire Straits. Dire Straits pra mim é uma das top 5 bandas de todos os tempos e vou sentir muito até o fim da vida de não poder assistir ao vivo uma apresentação do Mark Knopfler com todos os outros. Na verdade, eu já vi o Dire Straits Legacy, que tem alguns integrantes da banda, mas obviamente não é a mesma coisa com o Mark Knopfler nos vocais e guitarra. Grande som, Colin Elvis, do último álbum de estúdio da banda, gravado em 91, On Every Street. E a gente vai continuar o programa de hoje, então, com uma banda escocesa formada em 2013 por Scott Taylor, vocalista, e James Byrd, guitarrista. Na verdade, eles desde 2008 escrevendo letras, e nesse intervalo eles ganharam a etapa escocesa da Batalha de Bandas Europeia, levando-os a uma apresentação na Arena O2 em Londres. E na verdade agora eles estão lançando seu primeiro álbum de estúdio em 2020, chamado Against the Wall. A gente vai curtir um som então de Mason Hill com Hold On. Wait! foi Mason Hill com Hold On. A gente já tocou o primeiro single deles, lançado há um tempo atrás, chamado Now You See Me, aqui na Neo Rock Zone. É um grande som também, eles fazem um hard rock muito legal. Quem não teve oportunidade, procure por essa banda no YouTube, chamado Mason Hill. Grande som aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 52 minutos. E eu queria convidar vocês para acessarem o site do nosso parceiro, é o Big Rock and Roll. O site é o www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias sobre rock, promoções, resenhas de shows, cobertura dos shows que acontecem em São Paulo, pelo Brasil e até pelo mundo. Já tivemos coberturas de show em Londres, com o nosso correspondente de Londres, o Walter, fez a cobertura do show do The Who. Foi muito legal, direto do Wembley Arena, grande show, ele fez a cobertura. Então a gente faz cobertura de shows aqui em São Paulo também, eu faço coberturas, tem mais alguns repórteres que fazem coberturas de shows. E além disso, no site você tem a rádio Big Rock and Roll, que fica online 24 horas por dia, com o melhor do Classic Rock. Então acessem lá, www.bigrockandroll.com. A Juliana também está sempre ouvindo a gente aqui, valeu pela parceria. E é isso. Vamos continuando o programa de hoje? A gente vai continuar agora com uma banda de hard rock formada em Londres em 1978. Seu vocalista acabava de sair do Deep Purple e resolveu formar outra banda. Seu material inicial chegou a ser comparado com o blues rock do Purple, mas com o passar do tempo eles foram se aproximando de um som mais comercialmente acessível. São 13 álbuns de estúdio na carreira, sendo de 1987 com maior sucesso comercial. A gente vai com a grande voz de David Coverdale e Whitesnake com Give Me All Your Love. When I first saw you, baby, you took my breath away. Trouble, but my heart got in the way. Couldn't stop myself from reaching out. I could not turn away. I don't even know your name. I can't leave you alone. I'm running round in circles like a dog without a bone. I know the game you're playing, but baby, I just can't let go. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. Loving tonight. I work hard every day to love and treat you right. I rock you in the morning and roll you in the night. Any way you want, I will prove my love for you. Your online radio station. Aí, esse foi o grande Whitesnake com Give Me All Your Love. Essa é uma versão remasterizada do som de 1987, mas uma bela versão aí pra gente curtir. Queria agradecer o Antônio Ricardo aí, ouvindo a gente também, a Neo Rock Zone, valeuzaço. Tamo junto e vamos continuar o programa. A gente vai agora com um vocalista inglês, nascido em 1944, muito conhecido pelas versões diferentes de muitas canções famosas de outros artistas. Sua versão de With a Little Help from My Friends dos Beatles alcançou o topo da parada britânica em 1968. Essa mesma versão virou o tema do seriado The Wonder Years, aqui no Brasil chamado Anos Incríveis. Número 97 na lista dos 100 maiores vocalistas da história feita pela Rolling Stone, a gente vai curtir Joe Cocker com Hard Knocks. That I didn't need, 'cause they didn't offer classes in what I wanna be. They didn't offer manhood responsibility. Had to learn it the hard way, earn my degree in the streets. Graduated from hard knocks. I got my education in hard knocks. Out of situation, hard knocks. Got the bumps and the bruises to prove it. Hard knocks. Can bust to the ceiling without feeling the burn. And I ain't got nothing that I didn't earn. Chasing that dollar, still hitting the books. Started out in stealing. I learned to tell the hoops. Talking about those hard knocks. Got the bumps and the bruises to prove it. Hard knocks. Got the right and the reason to choose it. Hard knocks. Out on the street. Hard knocks. Had a real good teacher. Never missed a laugh. Didn't teach no chemistry, but he taught me how to fight. Didn't teach biology, but I learned it from the birds and bees. Said stay close to your friends, closer to your enemies. That's right. That's right. So right. I graduated from Harvard. Nuts. I got my education. Hard nuts. Getting in and out of situations. Hard nuts. Got the bumps and the bruises to prove it. Hard nuts. Oh no. Yeah. Feeling up my soul. From hard knocks, I've got the bumps and the bruises to prove it. Deep inside, oh yeah. Grande e inesquecível Joe Cocker aqui na Neo Rock Zone com Hard Knocks. Eu tive a sorte, a grande sorte de poder assistir ele ao vivo no Via Funchal, não lembro muito bem o ano, acho que 2012 talvez. Foi um grande show, inesquecível, ainda bem que eu tive essa chance de poder acompanhar esse grande vocalista que nos deixou aí há um tempo atrás, infelizmente. Temos a visita aqui do nosso gato agora, quem está no Facebook pode ver o Clifford online aqui com a gente. Vai lá, Clifford. E agora a gente vai para a última música da noite de hoje para fechar o programa em grande estilo. A gente vai para a última banda, que é uma banda americana de Tallahassee, na Flórida, formada em 1995, com Scott Stapp nos vocais, Mark Tremonti na guitarra, Brian Marshall no baixo e Scott Phillips na bateria. Eles lançaram 3 álbuns de estúdio até 2004, quando se separaram. Voltaram em 2009 para um quarto álbum, fazendo várias turnês até 2012, quando se separaram de vez. Eu tive a sorte também de assistir essa banda na primeira apresentação que eles fizeram no lendário Madison Square Garden em 1998, quando eles abriram para o Van Halen. A gente vai curtir então, para fechar a noite de hoje, Creed com Don't Stop Dancing. At times life is wicked and I just can't see the light. A silver lining sometimes isn't enough to make some wrong seem right. Whatever life brings, I've been through everything, and now I'm on my knees looking. But I know I must go on, although I hurt I must be strong, because inside I know that many feel this way. Children, don't stop dancing. Creed para fechar o programa de hoje com Don't Stop Dancing. Essa foi a Neo Rock Zone em mais um dia de quarentena no Brasil e no mundo. São 9 horas e 7 minutos. E eu queria agradecer todo mundo que ouviu a gente aí, que interagiu com a gente no Facebook, ouviu no website, ouviu no aplicativo. Muito obrigado a todos. E a gente vai continuando por aqui. Quem sabe fazemos ainda mais um programa nessa quarentena que deve durar ainda mais algum tempo aqui no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço. E até o próximo programa. Valeu. Neo Rock Zone, your online radio station.